cidade. E só pega durante o verão. Incendia a alma da mocidade. Olho no olho, pé com pé, mão na mão. Ninguém está mentindo. Este é um adeus à ilusão. Cada cabeça uma sentença. E um destino gravado na palma da mão. Na rua.